é qualquer coisa aqui. Atrás na cabeça, mais parece um camafeu, mais parece a própria morte. O homem então fez-me exames competentes às costelas e aos dentes. Viu umas entranhas do ABC e do reverso. Revirou uma roupa toda, foi do pelo ao coração. Descobre nada que não me dá razão. Estou muito triste, muito ausente e deprimido. Nem sequer uma borbulha, nem uma constipação. Agora sim já não tenho companhia. Fico com tempo a mais para pensar em viver. O que é que eu penso, o que é que eu ligo, o que é que eu sinto? Alguém pode explicar-me como é que eu hei de fazer? Estou doente, deve estar. Estou carente, com certeza. Estou contente, nem pensar. Tenho uma mulher que estou prestes a deixar. Tenho 30 filhos que já não me chamam pai. Tenho uma maleta difícil de abandonar. Numa trova o Tejo perdoa a sua ponte nova, diadema de Lisboa. Manto bordado, luz que se acendeu da cor da flor que o Tejo lhe ofereceu. O navio vai deixar o rio, deixa-o ir, deixa lá partir, para que o Tejo todo mundo conte que Lisboa está da cor da ponte. O navio vai deixar o rio, deixa o ir, deixa lá partir, para que o Tejo todo mundo conte que Lisboa está da cor da ponte. Vai dar jeito para os numeritos, é novo parapeito para pôr os mais ricos. E vamos ter pelos tantos populares balões, festões, armados, pilares. O navio vai deixar o rio, deixa-o ir, deixa-o lá partir, para que o Tejo todo mundo conte que Lisboa está da cor da ponte. O navio vai deixar o rio, deixa o rio, deixa lá partir, para que deixa todo mundo conte que Lisboa está na cor da ponte. O navio vai deixar o nosso rio. Com meu bairro, com as meninas mais bonitas, vou atrás dos meus sonhos, regressar à terra, terra que me viu nascer. Primeiro abraço abracei, primeiro beijo eu beijei,

de um futuro sempre ausente, de um passado agreste e mudo. Quanto mais te enches de gente, mais te tornas transparente, mais te redimes de tudo. Acordas-me adormecendo e dos sonhos que vais tendo faço a minha realidade. De noite que eu acendo a luz do dia que aprendo com a tua claridade. Fique em sintonia com o canal 2. Sabes lá como eu sofri aqui sozinho? Diz-me lá porque foste falsa para mim. Tu não tinhas direito de me deixar assim. Meu Deus, diga-me lá se ela esquece o nosso amor. Eu fico esperando que ela volte de novo. Será que eu não a saudará? Não lhe dei todo o carinho. Ela foi-se embora sem para mim falar. Não vou se esquecer. Laura, ainda é. Para sempre te amarei. És o amor da minha vida e eu acreditei. Meu Deus, diga-me lá se ele esquece o nosso amor. Eu fico esperando que ela volte de novo. Será que eu canção. Quero que ela saiba que ainda está no meu coração. Vais voltar.